no 256, chama o centro de si, frequência 125.45, alterna no 26.85. Pois, 145, boa tarde. Golf Kilowatt, Torre. Exato, chame táxi. Oh, Salvador, boa tarde, bom nome é 20, final X-Ray. Bom nome é 620, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 79. Ele pôs pista no 0, 620. Com 9, chama centro Recife, frequência no 28.35, alterna no 25.1. 2235, 25, ano batalha. Bom, no 620, no solo aos 29, direito no 219. Direito 219, obrigado, senhor. Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3367, gente da Papá Passa, 200 para o número 0, tudo bom, tá bom. TAN 3367, aciona a identificação, desça via chegada BOMF para 040. Via BOMF para o 040, TAN 3367. Táxi autorizado, chame na Pavara, ingresso. controle Salvador, o passarido 2230, solicita o final 160. 160, passarido 2230, aguarde coordenação. Aguarde coordenação. Serão 7. Passarido 2230, reautorizado o nível de voo 160. 160, 2230. Passarido 2230, autorizado, direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 2230. Torre Salvador, uma boa tarde. Oceania 6327, próxima no ponte, espera 1-0, próximo. Oceania 6327, autorizado a alinhar e decolar, está no 0, 95 graus, 8 minutos. Ali decola 1-0, Oceania 6327. Azul 2761, prossiga. Está cruzando agora 6-0. Decolagem 82 a bordo, 3 horas e 45, alto contato, São José do Rio Preto. O azul 2761, funciona a identificação, aciona o código 5526. Pode coordenação. Está autorizado de iniciamento para algum mesmo? Eu de voo 190. 190 inicialmente 2761. Suba para nível de voo 360, direto posição mais tudo. 2761, chame centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife, agora 125.45, alterna 225 do 2761, boa tarde, senhor. Controle Salvador, uma boa tarde, Oceania 6327, passa 1700 no perfil da Sambo 1 no Coral. Oceania 6327, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição Coral para nível de voo 240. Sambo 1 no Coral, 240, Oceania 6327, quando possível, para mais adiante. Muito obrigado. 27, falta de espera pronto. E 27, mantém o ponto certo. Mantém, boa espera. Alfredo 2230, chame Centro Recife, frequência 125-45, alterno 1-2-6-85. 1-2-5-4-5-2-8-5, muito obrigado e até. Quiloto, informe que devido à coordenação do controle, o senhor está restrito a 3 mil pés, ok? Decolagem autorizada, pista 97, 150 graus, 79. Saída, restrito 3 mil pés. 6227, autorizado a alinhar e manter pista 90. Ali mantém o 90, 6227. Confirme para o controle. Prossiga, agora. Pela identificação, Papa Vovó Juliette Alfa Hotel. Guardião 05, POB 02, confirme apenas o comandante. Ciente, pro noroeste, decolagem autorizada, o vento no 50 graus, 7 nós, Guardião 05. Papatango, Golfo, Kilo Oscar, decolado aos 38, chamei o controle, frequência no 20.8, bom voo. 20.8, Golfo, Kilo Oscar. Confirma estacionado 5170, código. Mantenha 5170, Juliette Alfa Hotel. O código, Juliette Alfa Hotel. Confirma o Gabo, destino. Qual é a ideal para o destino, Juliette Alfa Hotel? Salvador, Papatango, Golf Kilo Oscar. Golf Kilo Oscar, contato radar na decolagem. Subiu manter nível de voo 090 via saída Lotar. Sobe manter nível de voo 090 via saída Lotar, Golf Kilo Oscar. Tia Fotel, suba para nível 115, aguarde coordenação. 39. Chamei o controle, frequência 120.8, mantenha a proa noroeste, Santo Antônio de Jesus. Ok, então eu só vou guardar 05 fora do solo. 5, decolado aos 39, chamei o controle, frequência 120.8, mantenha a proa noroeste. 20.8, camarada 05. Nível final 200. Aguarde coordenação. Obrigado. Poxa, lembra? 6327. Ainda mantém restrito 3000, Golfo Kilo Oscar? 0950 graus, 8 nós. Formação de tráfego. Aeronave que decolou da pista auxiliar está cruzando 2500 pés na proa da Lotar. Já não é tráfego. Gente, livre decolagem, está visual coronavírus 6227. Juliet Alfa Hotel, acione 5456. Controle, você não vem a 327, pode manter o 200? 314, desça via chegada a Bomed 1 para 050. E Bomed 1 para 050, acione 6314. Chené 6227, decolado aos 41, não chame o controle, frequência no 20-18, boa viagem. 208, boa tarde, 6227. 6227, contato radar na decolagem, submanter nível de voo 360 via saída São Vono, Leda do Óculos. São Vono, Óculos 360, 6227. Controle, acionário 6327. Acionário 6327, possível. Acionário 200, senhor. 200 autorizado. Jesus, confirma. Avião 05 decolou de Salvador, estima os 1-5 da próxima hora, em Santo Antônio de Jesus, grupo de Zulus, vai a 1.000 pés de São Carlos, é Jaque Aeronet. Gente, Guardião 05. Papapá Juliette Alfa Hotel, chame Centro Recife. Frequência 1.25.45, alterna 1.26.85. Chame Centro Recife, frequência 1.28.35, alterna 1.25.1. Controle autoriza Leda para o Chané 6227. Chané 6227, autorizado direto Leda. Leda, grato, 6227. 3367, autorizado 2.000 pés, ajuste 1013, autorizado final procedimento de SXOI, reporte estabilizado. Reportaremos estabilizado, 3367. Salvador, aqui na 6314, eu preciso agora que ele sofreu a 040, aí via ser uma copa na sua nota 3. Gente, o Chanel, 6314. Após desvio, autorizado direto Duna, desço para 2.000 pés, ajuste para o altímetro no 0.03. Após desvio, voa na Duna com 1.013 e 2.000 pés, 6.304. Para descer da janela 6.327. Chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Utilizado TAN 3367. Confirme. Estabilizado na final TAN 3367. 3367, autorizado a completar o final do procedimento LS X-Ray, chame torre no 8.95. 1895 TAN 3367. O chinelo 6314, desconsidere após desvios autorizado direto ETAP 050. Desvio do ETAP 6314. Torre de Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3367, aproximação final, baixou pra voo. TAN 3367, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 7-9. Livre, pouso 1-0, TAN 3367. Oi, Golf Kilosh. Patrão Golf Kilosh, tá possível. Após a gente conta, tem condições visuais? Propondo as mudanças de regras de voo, solicito o nível de voo 095, Golf Kilosh. Patrão Golf Kilo Oscar, plano IFR cancelado aos 47, suba e mantenha 095. Para manter nível de voo 095, Golf Kilo Oscar. Patrão Golf Kilo Oscar, confirma estimado para pouso. 920, seu Golf Kilo Oscar. Confirme estimado de pouso, 1915. Afirma. 7. Frequência livre para coordenação, não há tráfego a reportar no setor. Ok, frequência livre, informação da VF, 0.5. Tá, se for de não descer, o chinamento 3 no 4. Firmativa, após etapa S2 no autorizado final procedimento do SX-Ray, após estabilizar o chinamento 3 no 4. Informação, papá, Azul 2789, desça via chegada a Banff para nível de voo 040. 040, via chegada a Banff, 7, no solo 49, direito, 121, décimo 9. 219, boa. Boa. É, confirma a primária? 128, decimal 35, primária, secundária, 125, decimal 1. 2835, 251. 1251 na secundária, 6227. 785, desse manter a nível de voo 1110, via chegada a bomba. O 2789 na escuta do controle? 789 na escuta. Desse manter a nível de voo 1110, via chegada a bomba. Via chegada 1110, 2789. Azul 2789, tráfego posição de 2 horas, 25 milhas, rumo norte, tipo Eco 110, passa 080 para o 090. 2789, está ciente, a intenção do controle seria que descesse de imediato, pode aguardar por 2 minutos. Pode aguardar. Ok, nosso ideal é mais 2 minutos, 2789. Mano Azul 2789, tráfego 12 horas, 21 milhas, rumo norte, passando 090 para o 100, Embraer 1110. 2789, paciente. Localizador 10, visual, Xané 6314. Xané 6314, torre, 118, decimal 95. 295, torre, 6314, obrigado. Descido agora 2789. Frente azul 2789. 789, tráfego superado, desça para 4.000 pés, ajuste do altímetro 90 na 3. 4.000 com ajuste padrão 2789. Salvador, aqui é o Força Aérea 2733, ciente da sapata, maquinagem pequena, através de ponte, na proa de morte. Posicionamento 3-1-4. 3-1-4, no salão 56-1-2-1-9. Obrigado. Sua identificação? Identificou, 2733. 2733, contato radar 70 milhas, nordeste de Salvador, autorizado direto BONF, reporte unidade de descida. Direto BONF, reportar unidade de descida, 733. Controle Salvador, azul 6998, informação para passo. Azul 6998, desça via chegada Bomed 1 para 050. Via Bomed 1 para 050. Lógica, serviço radar encerrado 55 milhas no nordeste de Salvador. Chame centro Recife, frequência 125.45, alterno 126.85. 125.45, 126.85, Salvador, muito boa tarde. Janela 6355, aproxima do ponto espera, pronto, decolagem. Janela 6355, autorizado. Alinhar e decolar, opção 0, no 0 grau 79. Autorizado, alinhar e decolar, da 1 a 0, hoje é 6355. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Golf Mike Fox, informação, papá. Então, Golf Mike Fox, a sua identificação. Identificou, Fox. Então, Golf Mike Fox, essa via chegada Aman para nível de voo 060. descendo via chegada a Amã para o descendo para o 060, Fox. Minha 355, decolada ao 01, chame o controle, está condição 20, 18. 1208, hoje é minha 355, uma boa tarde, senhor. Boa tarde, Oscar Mike e Ian. Tiago Rufi Oscar, táxi autorizado, chame na Oscar para ingresso. Cliente, chama na Oscar. Corrigindo, chame na Romeu para ingresso. Chama na Romeu, Serra Gonçalves. Eu acho que é mais diante do Canadá. Eu acho que é mais 15 autorizado, assinamento de Azul 2789, autorizado 2010. Ajuste do altímetro padrão. Reporte estabilizado. Autorizado final do procedimento. LSXU, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, procedimento 2789. Externo, 2789. 2789, mantenha a chegada. Vai manter, está completamente visual, 2789. Gente. Azul 6918, confirme velocidade indicada. 2309. De redução para 2109, mais azul 6918. Está reduzido para 2109. O Força Aérea 2733 está no ideal de descida. Força Aérea 2733, desça para nível de voo 070. Vai descer por 070, 2703. Azul 6919, confirmando, azul 6918, desça para 2000 pés, ajuste do altímetro 90, não tem autorizado no final do procedimento da SXE, pode estabilizar. 2000 descendo, autorizado. Azul 6918, reportará estabilizado, ajuste no 093, 6918. Então, Wolf Mike Fox, desça para 050. 050, Fox. Dado um sinal da 10, Machado travado, 7, 8, 9. Azul 2789, chame Torre, frequência 198, decimal 9. 2895-2789. Chamada ótima para ingresso IAC. Corre, Salvador. Boa tarde, Azul 2789, transfere. Visual baixado, trabalhado, sinal estabilizado, tal 0. Azul 2789, pouso autorizado, sistema 0, vento no 5 graus, 79. Livre pouso no 02789. E chegada, é Passaduna. Procedimento LS é que se reconfirma. Gente, menor do Edson, Duna. Azul 698, nessa planta, intercept localizador, reporte estabilizado, sinal de LS, XR, 190. Gente, poderá estabilizado 698. Quem é que sente uma deposição? Mantém, é. 2733, desça nível de voo 060. Descenda nível 060, 2733. Na 6355, mantenha a saudação, vamos no olho da morte. 6355. Estrela de Salvador, boa tarde, Azul 2719. Azul 2711, aciona a identificação. Identificação 2719. Estabilizado, ele é X-Ray, o... 69 noite. Azul 69 noite, chame Torre, 98 decimal, 95. Torre, 1-1-8-95. Azul 2711, contato radar, 68 milhas, nordeste de Salvador. Voe proa de Bonf, onde intercepta a chegada, confirmando. Voe proa de Alagoinhas, onde intercepta a chegada Bonf. Confirmando Bonf, onde intercepta a chegada Bonf. A gente está voando Bonf via Bonf Azul 2719. Sete 71, reporte de áudio descido. Maravilha, áudio descido 279. Salvador, boa tarde, o TAN 4778, considera pronto. Acho que o Mike é autorizado a decolar, vento 150 graus, meio dos anéis. Yankee é autorizado a decolar. O TAN 3478 autorizado, 4478 autorizado, alinhar e manter a pista no zero. Ficando pronto para decolar, siga a pista autorizada, liberado. Ok, 4478, autorizado alinhar e manter. O Sierra Golf Oscar autorizado, alinhar e manter a pista no 7. Azul 2789, solo aos 10, direito 121, decimal 9, solo, chama agora. Outro controle. Prossiga. Tema 355, chama o centro recife, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. 3525, obrigado, 6355. Esse é 120, decimal 8. 1208, farol, gato, até 9. 4778, autorizado a decolar. Pistão 0, vento 1,60 graus, 5 lances. Livre decolagem, Otan 4778. Autorizado direto pelo. Direto pelo 2733. controle, Papa Romeu, chama Mike Yankee. Contato com a linha de decolagem, 1000 pés, confirme plataforma. Afirma, Manati, se autorizado para o direto na radial 243, 1000 pés. Está autorizado direto na radial 230. Próxima, Mike. Negativo. Autorizado Manati. Direto Manati, Oscar Mike. Ok, autorizado direto Manati, Yankee Echo. Pouso Azul 69 por nós. Azul 69 autorizado agora. Pouso bicho no 0, vento no 60 graus, 62 graus. Pouso no 069 por nós. 4778, decola os 1-2, chama o controle de frequência 1-2-0, decimal 8. 208, obrigado. Meu, Força Aérea 2733, o ajuste no 0, no 4. Descendo para 4000 na Pan de Pelo, frente de ajuste 2733. De Salvador, boa tarde, OTAN 4778. OTAN 4778, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA, transição forma uniforme para o nível de voo 330. Ciente, OTAN 3, correção 4778. Autorizado Daniel 1 aqui no 0. Nem batendo a 10, autorizado Daniel 1 aqui no 0. Ali pronto, no 7, chama Golfo. 6-0, Golfo, autorizado Daniel 1 aqui no 0, grau 0, 69. Vou decolar de 1 no 7, Libera direito, chama só nenhum, dois, um, dois, um, dois. 3155, autorizado decolar no 0, vento no 60 graus, 059. Golfe Oscar na escuta da torre. Golfe Oscar. Não encontrou nenhum na 20 decimal 8, decolado às 1-5, bom voo. Não posto, porque o SP não entrega. Ainda sem encontro, lá no outro. Serra Golfe Oscar, comprou. Serra Golfe Oscar, não copiei. Não encontrou nenhum na 208. Controle 1208. 3155, decolada 105, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. E Salvador, Serra, Golf Oscar, decolado da 17. Doce Água Fiosca, Corredor Axé, 1010. Reporte Farol da Barra. Serra Golfiosca, Corredor Axé, reportado Farol da Barra. Estabilizado, Golf Mike Fox. Reporte Golf Mike Fox, semi-torre, 1985. 1895, Golf Mike Fox. 3155, contato radar na decolagem. Suba e mantenha nível de voo 320 via saída São Voo 1, Lita Motiva. Vamos manter restrito 320, São Voo 1, Motiva. Tá certo, 1-2-0. 0-0. 1-2-0-9-7, quanto é o ponto de férias? 0-0-0. Controle, tá 3-1-5-5? Chega, tá 3-1-5-5. Só confirma o pente no nível final, é o 3-6 autorizado. Confirme, 3-6-0 para o 3-1-5-5. Positivo, nosso nível final autorizado, 3-6-0. Nossa dúvida é o seguinte, repetitiva 3-2. Pode confirmar pra gente. Tente, 320, vou coordenar com o centro 360, aguarde. Positivo. Passou externo, Golf Mike Fox. Mike Fox, Trot, Traco Vena 9, estado, continue a aproximação, aguardando a autorização. Ok, guardando o Golf Mike Fox. Após pelo, desça via 2000 pés, ajuste 1014. Após pelo, desce via 2000 pés, centro de ajuste 2733. Pesado ponto, puxa 10, vento 160 graus, 069. Livre pouso 910, Golf Mike Fox. Mike Fox confirma o parte? Parte geral, Golf Mike Fox. Descendo CTA, acho que é Mike Yank. Gente, acho que é Mike Yank. Não até você reportando o setor, frequência livre para coordenação. Yank, até volta. Zona 55, nível, reautorizado nível de voo 360. 360, 3155. E a gente tem possibilidade de voar Motiva. E a gente mantém a saída São Paulo, e a da Motiva. Positivo. Senta pelo Delta na escuta dos controles de Salvador. Burrito pelo Delta na escuta do controle de Salvador. Frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.2685, tá? 3442, obrigado. Bom, vou confiar, senhor. Sim? Bom, vou pra vocês aí. Oi, bom, já não sei. 0097, autorizado em manter 1-0. Mike Fox, Trot, Solon 2-0, libera direito, chame Solon 1-2-1 desse 9. Próximo à direita, 1-2-1 no 9, Fox. Até o Vitor, que o Delta acione 0144 e acione a identificação. 0144 identificou, já apareceu a descida. Já apareceu a descida, Papa Tango Vitor Kilo Delta. Papa Vitor Kilo Delta, autorizado chegada Bomed 1. Desça via para nível de voo 060. Via para o 060. Estou aqui no Delta. 1097, autorizado decolar 10, vento 160 graus 05. Pressão de redução para 2109. Afirma. Redução para 2109, azul 279. 2109, 279. Azul 4423, autorizado ali, mantém no zero. Ali mantém no zero, 4423. Zero 2733, autorizado final do procedimento LS X-Ray, após estabilizado. O Delta confirma a intenção de pouso no 0 ou no 7? No 7. Pode para o cancelamento, Vitor Kilo Delta. Posso lá. Vitor Kilo Delta, a intenção é engraçar, interceptar o localizador, voz de terra, cancela e gira base pela direita para 1 ou 7. Tiente, Papatão, Vitor Kilo Delta. 097, decolou os 23, chama controle 120, decimal 8, bom. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo no 097, decola. No 097. Contato Adena decolagem, sua via sair da Arboruno para nível de voo 360. Arboruno para o nível 360, voo 097. Tango Vitor Kilo Delta, retração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o custo do localizador. Sempre mantendo a proa, limitado pelo localizador, Vitor Kilo Delta. P7 no 1, cancelado as restrições em pelo, desça para 3.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 4. Descendo para 3.000 no 0 no 4, azul 27 no 1. Atando Vitor Kilo Delta, autorizado 4.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no 4. 4.000 no 0 no 4, Vitor Kilo Delta. Oceano 2733, estabilizado no localizador. Oceano 2733, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre do Estado separado. Torre Salvador, Oceano 2733. Oceano 2733, continua a aproximação, a guarda está livre, como de Maraia da Azul alinhado na piscina 0 e mais ou menos inicia a decolagem, aposta passando externo. Está continuando na aproximação, aguardando a pista livre, sem espera na área 2733. Azul 4423, autorizado decolar 10, vento 120 graus, 1-5. Vitor Kilo Delta, 1-0, azul 4423. 155, chame centro recife, frequência 128, decimal 35, alterna 121, confirmando. 125, decimal 1. 2835, 251, tá? 3-1, 55, obrigado, bom trabalho.